Nosso tema de hoje, então, é a lei do progresso em nós. Tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre a lei do progresso, uma das leis divinas. Então, o que significa essa lei? Progresso, a palavra progresso, significa sucessão gradual ao desenvolvimento de algo. Então, uma sucessão, um andamento que vai sempre em direção gradual, vai aos poucos, no desenvolvimento de algo. Algo, então, bastante amplo, né, a palavra. Seja ele físico, algo moral, algo intelectual. Tudo está sujeito ao progresso, por ser até uma lei natural, né? Então, a gente já falou várias vezes, e repete, né? O espírito, ele não retroage. O espírito, ele anda para frente. Significa dizer que algumas crenças, principalmente orientais, até falam sobre reencarnações em animais. Em uma próxima vida, tu pode reencarnar no corpo de um animal. O espiritismo, ele é totalmente contrário a isso. Ele explica, através de várias argumentações, o porquê que isso não acontece. Entre elas, essa questão de que o espírito, ele evolui. No máximo, a gente estaciona por um período, mas para trás a gente não vai. O que a gente, às vezes, confunde é a questão corpo e a questão espírito. Então, em outra encarnação, a gente pode vir privado fisicamente de algumas situações, mas espiritualmente, ali vai haver um grande progresso para aquele espírito através dessa privação e de tudo aquilo que ele vai poder desempenhar naquela situação. O progresso, ele é inerente ao ser humano, ao espírito. Não tem como evitar, não tem como não querer progredir. É interessante a gente pensar nisso. Não tem como não querer progredir. De uma certa forma, a gente vai acabar realizando. E a gente até vai entrar em alguns detalhes depois. Muitas vezes nós achamos até, nessa comparação, que nosso passado, ou o passado da civilização, ele era melhor do que é hoje. Ah, porque uma vez era melhor, porque não existia não sei o quê, não tinha isso, não tinha aquilo. E a gente acaba achando que era melhor. Mas é também um engano, porque nós nos baseamos, às vezes, em pequenas situações ou pontos de vista bastante estreitos para ter esse tipo de dedução. Se nós observarmos, e a história ela nos demonstra tudo isso, o quanto a civilização humana progrediu nesse tempo. Nós podemos pegar a questão das leis, que as leis, se nós usássemos leis daquele período, hoje elas não teriam aplicação. Não conseguiríamos, de uma forma mais justa, se tenta, aplicá-las. Imagina que uma vez diziam, né, dente por dente, olho por olho. Ou seja, se tu fizer algo de errado, tu vai ser punido. De forma nenhuma, tu vai ser ou perdoado, ou tu vai ser compreendido, ou tu vai ser, como se tenta hoje, de forma também não muito satisfatória, mas a recuperação de algum indivíduo. Não só no sistema prisional, mas dentro das nossas próprias casas. Se tu simplesmente punir uma criança, tu está limitando ela. Tu tem que reensinar ela através do erro. Então, a gente vê que o progresso intelectual, ele cresceu muito nos últimos séculos até, principalmente nesse último século, ele se desenvolveu de uma forma muito rápida. Hoje nós temos a questão da informação muito veloz. Hoje tu fala alguma coisa, em poucos instantes, alguém já fica sabendo, inclusive do outro lado do mundo. Então é muito rápido. A tua ação, ela tem já um reflexo quase imediato. É um progresso. A gente percebe que o progresso moral, ele não acompanhou essa mesma evolução. Nós temos ainda dificuldades, e é isso que se muitas vezes se questiona, se evoluímos ou não. Nós temos dificuldades na questão moral, porque como a gente pode cada vez fazer mais coisas, a nossa moral muitas vezes ela fica atrasada nessa questão. Mas são duas grandes forças que tendem a se igualar no futuro. Por isso, lei de progresso, tudo tende a progredir, inclusive isso. E dentro dessa questão até de progresso, Existe também uma lei divina aqui no Livro dos Espíritos que fala que é a lei da destruição e que a gente não entende às vezes muito bem como lei de destruição, como sendo uma lei divina falando de destruição. Também dentro da nossa interpretação, às vezes, muito fechada, a gente só vê a destruição como as grandes situações de depredação que acontece ou de eliminação de patrimônios até mundiais da humanidade. Mas a destruição ela é muito mais ampla do que isso. Nós temos povos que dentro dessa lei de progresso, eles estão muito, ou estiveram, muito demoradamente numa mesma situação. E a história, de novo, nos conta que povos foram exterminados. Não existem hoje nenhum elemento daquela civilização, daquele povo. Onde foram parar? O povo se extinguiu, mas os espíritos provavelmente estão encarnados em povos já um pouco mais avançados para eles possam evoluir através disso, possam ter o progresso dentro deles. Então, essas leis, elas caminham todas juntas. E dentro desse progresso todo, a gente pergunta qual a influência do espiritismo dentro desse progresso. O espiritismo é relativamente novo. Se a gente for pensar 160, 170 anos, é muito pouco tempo. Sem querer fazer propaganda, mas aquele filme que passa do Kardec, ele demonstra um pouco o surgimento do espiritismo, que quando surgiu, ninguém dava bola, ninguém achava que era alguma coisa séria, era muito levado muito de uma forma frívola, né? O próprio Kardec não acreditava naquilo até que ele começou a ter materiais e começou a estudar sobre isso e a partir daí a compilar e a trazer para nós o que a gente tem hoje como obra. Então a gente vê que o Espiritismo basicamente, naquele período principalmente, ele se contrapôs ao materialismo. A gente diz assim, mas o materialismo, nós vivemos num mundo material? Sim, mas a questão é o apego ao culto, ao materialismo e apenas isso, a visão de vida iniciada com o nascimento e terminada com o desencarne. E não é isso. Então o Espiritismo traz, além desse combate ao materialismo, a visão de futuro e a solidariedade entre todos nós. Que nós estamos todos numa mesma caminhada, por algum motivo estamos próximos uns dos outros, seja nos núcleos familiares ou nos outros núcleos de quais nós fazemos parte, mas a visão de futuro que ele nos passa, de que quando nós desencarnamos, nós não nos tornamos anjos, não ganhamos asas, né? A gente às vezes ouve até como forma de consolo as pessoas dizerem, né, quando alguém falece, diz que agora vai para o céu, agora vai para perto de Deus, que Deus o chamou porque era melhor. Então são formas de consolo, mas na verdade todos nós continuamos iguais, apenas sem o corpo. Então é nesse sentido que o Espiritismo vem nos alertar, vem nos abrir um pouco mais os nossos horizontes para que a gente possa trabalhar em vida essas questões para sim, quando a gente fizer essa mudança, a gente está um pouco mais leve. Talvez no sentido do que nós estamos carregando. E hoje eu recebi duas frases, que eu copiei junto aqui, né? Para a gente pensar nelas nesse mesmo sentido. Uma delas eu acho até que é de autoria de Bezerra de Menezes, mas o que importa é o conteúdo, né? Não quem nos trouxe. Venceremos lutando juntos, esquecendo caprichos pessoais de imposições egoístas, pensando em todos aqueles que sofrem e que choram, que confiam na nossa fragilidade e aguardam o melhor exemplo da nossa renúncia em favor do bem. Ela é grande, né? Então eu vou repetir ela para a gente guardar um pouco mais a ideia que ele quer nos passar. Venceremos lutando juntos, vencendo caprichos pessoais de imposições egoístas, pensando em todos aqueles que sofrem e que choram e que confiam na nossa fragilidade e aguardam o melhor exemplo da nossa renúncia em favor do bem. Constantemente a gente ouve essas palavras, né? O bem, ele tem que ser um motivo, talvez, da nossa vida, desejar o bem e fazer o bem, porque ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente consegue, às vezes, perceber. E a segunda frase: você sabe que está no caminho certo quando perde o interesse de olhar para trás. Então, constantemente, a gente fica olhando para o passado e, através, muitas vezes, desse olhar, a gente fica estagnando o presente e comprometendo o futuro. Você sabe que está no caminho certo quando perde o interesse de olhar para trás. O passado é importante porque ele explica tudo sobre nós e sobre o nosso meio. Mas ele é importante como explicação, como base. Nós temos que aproveitar essa base que ele nos dá e tocar em frente. Fazer o que precisa ser feito, cada um.